beat. Quero que meus olhos faz brilhar, não saber o preço. Tudo que o dinheiro pode comprar, desse jeito mesmo. Tudo que o dinheiro não pode comprar, vai vendo. Deixo pra quem fizer o mesmo. Minha maior decepção foi minha maior inspiração. Nunca segunda chance pra primeira boa impressão. Esquece, não sou mais o mesmo. Mesmo aquele já morreu faz tempo. Elimine a causa se quer cortar o efeito que todo esse brilho traz de bom, traz de desafeto. É preciso filtro, cautela com quem chega perto. A quem seja de verdade, tá certo, sem maldade, irmão. Aí cê tá numa guerra, eles exploram os de bom coração. Às vezes quem cê mata e morre é o que puxa o gatilho. A regra é essa, foda-se, é o que é melhor pra mim. A vida é indiferente a sentimentos, ensina somente os que querem aprender. O resto ela castiga, sem dó. Tô bem melhor agora. Cede a vez, não quer vitória. Diga o que quiser, mas se mudei foi pra melhor. Nem Cristo conseguiu agradar a todos, né? Pior, impossível seria agradar quem me quer. Na pior, querem respeito, mas não respeitam o diferente. Ó, quanto concentro na espreita, esperando que eu me aposente, mano. Deus tem me abençoado tanto enquanto viro noite e dia trampando. Tenho desejado em dobro tudo que tão me desejando. Para até louco mesmo, eu planejava um suicídio. Realmente me sinto um escolhido. Como se se vê, será que visto? Essa porra é um inferno, mas vou viver um paraíso. Difícil vai ser não me ver sorrindo, traçando em cada linha o que falo com as minhas filhas, tentando ensinar ela aos 15 o que aprendi depois dos 30. Por mais grato que eu seja as lágrimas, não quero que aprendam com essas dores. Quebrei as amarras com a mesma corda, enforquei os opressores. Mediano e sobrevivente. Então, essa coisa da iluminação também é lenda. Entendeu? Eu não era nada iluminado. Ocasiões da vida me ensinaram coisas. E dessas coisas eu fiz lições. E dessas lições eu fiz tudo. E esculpido no machado. Foi Deus me escolheu como cara. Não, Deus não escolhe um pra deixar o outro no veneno. Não tem essa. Foi a vida foi desenhando assim. Morou, me apresentando pessoas, me ensinando coisas, tá vendo, né? A gente vai pegando com as pessoas que a vida vai te apresentando.